homem rico e poderoso, que negou a Davi o socorro que este lhe pediu. E por esse motivo, o rei prometeu a si mesmo que o mataria e destruiria toda a sua casa. Mas Abigail, aprontando sem demora um generoso donativo, foi rogar a Davi que abrandasse o seu furor. E aqui para nós, ela alcançou o que queria, pois, além da sua natural eloquência, era dotada de uma rara formosura. Tanto assim que, quando morreu Nabal, poucos dias depois, Davi se casou com Abigail, e ela lhe deu um filho com nome bem diferente, bem singular. Qual era mesmo o nome do filho de Abigail com Davi? Eliabe. Exatamente, Eliabe. Aparece no segundo livro dos Reis, capítulo 3. Vocês ouviram esse nome na genealogia de Jesus. O que significa esse nome, Aminadab, que aparece em Mateus e Lucas? Logo no princípio, Mateus é o capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Muito bem, Aminadab, quer dizer, meu povo quer. E antes que eu me esqueça, claro que Jesus nunca deu importância à sua genealogia humana. Nunca lhe deu desde nenhuma importância. Amitai, um doce para quem acertar. Quem foi Amitai? Exato, pai do profeta Jonas. É só abrir o livro de Jonas no Velho Testamento, está logo no primeiro capítulo e primeiro versículo. Jonas, filho de Amitai. E este nome Amitai significa verdade, firmeza, fidelidade ao Senhor Deus. Amiel. Quem foi mesmo esse Amiel? Houve quatro com esse nome na Bíblia. Amiel, etimologicamente, significa meu povo é de Deus. Agora vamos a eles. Primeiro, um espia que aparece no livro dos Números, capítulo 13. O segundo, Amiel, pai de Maquir, no segundo livro dos Reis. Terceiro, Amiel, o filho de Achitófel, que outros chamam Achitófel. Tanto faz, está na cabeça como na cabeça da. E finalmente, quarto, o porteiro do templo, aparece no livro de Paralipômenes. Bem, voltaremos amanhã com as lições bíblicas do céu. E, claro, centro, não no sentido restritivo, sectário. O Sol não é o centro do sistema planetário, este centro. Pensem bem o que eu vou dizer, é para se meditar. Este é o centro do sistema religioso. O povo quer a unificação, e quando o povo quer, quem é que não vai querer? Não adianta mais, o povo não quer mais ódios, nem mais guerras em nome de Deus. Isso já caiu no ridículo, já era, já está superado. Nós queremos amor. Só tem amor quem tem amor para dar. É claro, só recebe amor quem dá amor. É a lei. Isso só no céu da LBV. Lições bíblicas.

três cartas, o Evangelho quarto e o Apocalipse como psicógrafo. Que epístola foi dirigida a uma senhora casada e seus filhos? Exato. É João, o evangelista, a segunda carta dele. É a segunda de João. E que epístola contém o maior número de referências à natureza? Santiago. Santiago apóstolo. Dos livros do Novo Testamento, qual foi escrito em primeiro lugar? Porque não foram escritos pela... não foram escritos como está na Bíblia, pela ordem que está na Bíblia, não. Vamos ver então. Quem foi que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento? O velho vocês sabem, mas do novo. Quem foi que inaugurou o Novo Testamento? Exatamente, São Paulo apóstolo aos Tessalonicenses. Eu gostaria de continuar com vocês esse embalo, porque quem é que não gosta de saber as coisas? Só gente asnática. E não há coisa mais triste que gente ignorante. A maior desgraça humana é a ignorância da lei divina. Aqui começa a riqueza de cada um. É na cultura espiritual. Todo legionário é rico e não sabe. Mas eu vou provar que é. Mas agora, meus amigos, vamos à Bíblia para o povo. É a Bíblia trocada em miúdos. Vamos às primeiras perguntinhas. Chamada o aramaico ou língua aramaica. Muito bem. Durante os anos do exílio do povo hebreu em Babilônia, vocês conhecem essa história porque eu já contei várias vezes, a Palestina foi invadida por sírios e outros povos. E ali introduziram a chamada língua aramaica. Ora, quando voltaram do exílio, os hebreus tiveram de aceitar a língua da então população do país. Foi assim que o aramaico ou arameu se tornou a língua da Palestina, do próprio Jesus e dos seus apóstolos. Qual foi a mais célebre tradução para o latim? Muito bem, a Vulgata, a famosa Vulgata Latina. Quem foi que fez essa tradução? Claro. Quem fez a tradução chamada Vulgata Latina foi São Jerônimo. Foi 400 anos depois da primeira vinda de Jesus. Essa Vulgata teve grande importância? Exatamente, serviu de base para as principais versões saxônicas, inglesas e também portuguesas. É, porque traduzir do hebraico e do grego era difícil, mas do latim já era muito mais fácil. Vocês sabem que, a princípio, o Evangelho foi transmitido oralmente verbalmente. Depois é que os apóstolos começaram a escrever, naturalmente inspirados pelo Espírito Santo, como nós dizemos, pelos espíritos mais iluminados. Agora uma curiosidade. Quando se deu ao mundo o primeiro Novo Testamento já impresso? Exatamente, 1516, por Erasmo. Qual foi a primeira versão em português? Exatamente, a de João Ferreira da Almeida, cerca de 1691. Agora nós ouvimos falar assim, esse livro é apócrifo. Então o que é que vem a ser livros apócrifos? Exatamente. São livros considerados espúrios, isto é, humanos, não de inspiração divina. Quantos dias houve entre a ressurreição de Jesus e sua ascensão ao céu? Exatamente, 40. E quantos dias houve entre a ressurreição e a descida do Espírito Santo? Isto é, aquele Pentecostes famoso, né? Exatamente, 50 anos. Todos nós já ouvimos falar nas muralhas de Jericó. Quantos dias os hebreus circundaram as muralhas de Jericó antes delas caírem? Exatamente, 7 dias. Quantos companheiros Gideão levou consigo contra os midianitas? Também já contei essa história várias vezes. Exatamente, levou 300 homens, 300 companheiros. Ficaram conhecidos como os 300 de Gideão, exatamente. Em que época mais ou menos viveu Abraão? Esse é o patriarca. Abraão quer dizer pai de multidões. Abraão, como era antigamente, era pai excelso. Vamos lá. Quantos anos antes de Jesus chegar a este mundo em corpo fluídico? Perfeitamente. 2000. 2000 anos antes de Jesus vir. Quem era o discípulo amado? João. Seu irmão? Tiago. E o pai deles dois, como era o nome dele? Zebedeu. Havia um apóstolo que foi apelidado o duvidoso. Quem era ele? Tomé. Quem negou Jesus? Pedro. Qual era o outro nome do Pedro? Simão. Ou Kefas. Como era o nome do pai de Pedro? Jonas. Simão, Bar-Jonas. E como sabemos que Pedro era casado? É claro, porque o Novo Testamento diz que Jesus curou a sogra dele. Qual discípulo que cuidou da Virgem Maria depois da morte de Jesus? Morte aparente, é claro. Eles pensaram que mataram Jesus, coitados. Quem foi o discípulo? Exatamente, João, evangelista. Quais os apóstolos que foram apelidados filhos do trovão? Exato, Tiago e João. Judas Iscariotes traiu Jesus. Que fim levou? Exatamente, ele se enforcou. Todo mundo sabe que ele agiu mal. Pensou que ia salvar a sua pátria e aí que tudo se perdeu. Qual era o apóstolo que antigamente era cobrador de impostos? Era um publicano? Exatamente, São Mateus. Tinha o nome de Levi nessa época. Um apóstolo perguntou: mas pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Como era o nome dele? Exatamente, Natanael. E quem foi que respondeu: vem e vê? Exato, o apóstolo Filipe. Quem foi que levou Pedro a Jesus? André, seu irmão. Quem foi apelidado apóstolo dos gentios? Muito bem. Paulo, São Paulo, apóstolo. Que apóstolo, numa visão, viu um lençol cheio de toda espécie de animais? Exatamente, São Pedro. E que apóstolo teve a visão de um moço que o chamava lá para a Macedônia? Exatamente, o apóstolo São Paulo. Que apóstolo batizou o eunuco de Candace? Rainha da Etiópia, né? Tinha esse nome, Candace. Exatamente, o apóstolo Filipe.